botão, sim a flor, sim a fruta. Vivendo em jardim de um mesmo teto, tem-me por beija-flor e o objeto pelo qual se dão loucas a disputa. Em pureza conduzo a conduta, não em vez olhar nada é secreto. E mesmo assim me faço predileto, laurela pertencer a mais arguta. Sim, a botão carrega sem promessa, e sim a flor se abre e arremessa. O cheiro que sim a fruta ainda é rico, com força me mantenho puro e casto. Mas não sei até quando um dia gasto na árvore do pecado o meu bico. Sim a botão, sim a flor, sim a fruta. Vivendo em jardim de um mesmo teto, tem-me por beija-flor e o objeto pelo qual se dão loucas a disputa. Em pureza conduzo a conduta, não em vez olhar nada é secreto. E mesmo assim me faço predileto, laurela pertencer a mais arguta. Sim a botão carrega sem promessa, e sim a flor se abre e arremessa. O cheiro que ensina a fruta ainda é rico, com força me mantenho puro e casto. Mas não sei até quando um dia gasto na árvore do pecado o meu bico.